a maior demonstração de sua fé. Quando a hora foi chegando lentamente, Abraão, obediente, sem temer, ao Senhor foi ofertar seu filho Isaque. Que inocente, não sabia de tal coisa, e perguntando ao Pai onde o holocausto está, ouviu da boca de Abraão: Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Foi a resposta de Abraão: Deus proverá. Quem quer vitória ter, entregue tudo a Deus. Deus proverá, porque somente Deus é Deus. Deus proverá, Deus proverá. Foi a resposta de Abraão: Deus proverá. Quem quer vitória ter, entregue tudo a Deus. Porque somente Deus é Deus. Céu bem alto se ouvia, era Deus dizendo: não faças tal coisa. Só agora sei que tu temes a Deus. E Abraão foi vencedor por confiar. Se estás sofrendo a tua dor, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Foi a resposta de Abraão: Deus proverá. Quem quer vitória ter, entregue tudo a Deus. Deus proverá, porque somente Deus é Deus. Deus proverá, Deus proverá. Foi a resposta de Abraão: Deus proverá. Quem quer vitória ter, entregue tudo a Deus. Deus proverá, porque somente Deus.